família não dá mole pra ninguém. Vim no beco, mano, eu sei. Uma cheveteira cabulosa, 400. Vim no beco, mano, eu sei. Minado de um assalto, molequinho, vem que vem. Vim no beco, mano, eu sei. Os manos que nasceu pro mal e outros que nasceu pro bem. É, eu vi também, muito louco na esquina de menor cheirando cocaína. Tá aí o som, ser ruim é muito fácil, difícil é ser o bom. Ladrão, minha vida é um espelho, jamais de joelho, os homens sempre quer dinheiro. Nem sei se já fui o bambambam daqui, se quer ver pesquisa aí. Quantos vacilar na minha frente, mas ainda estou aqui com saúde. O Senhor olhando por mim, só pertence a Ele o dia do meu fim. Vou levando a rima, quem não entende o meu dia a dia, nem a frase a força assassina. Eu e esse neguinho, muito tempo por aqui, no corre, Diana não dá mole. Às vezes se comove, se viaja no pensamento, Paulinho chega na picape pro arrebento. Essa é a quadrilha, os olhos sempre brilham, na mesma picadilha, 1, 2, 1, no barato essa é a via, segue a minha. Goiânia foi a cena pro sucesso e pros problemas, dilemas e mais dilemas, então não trema, não tema. Vista a camisa e quebra algema. Guindaste 1, 2, 1 é dois palitos pra quebrar o sistema igual a mim não tem. Entenda, muita calma nessa hora. Na frente do trem janela, quero ver o homem que não chora. Mas eu não chorei, foi naquele beco, mano, eu sei. Vim num beco, mano, eu sei. Os polícia de Brasília não dá mole pra ninguém. Vim num beco, mano, eu sei. Uma cheveteira cabulosa, 400. Vim num beco, mano, eu sei. Pinado de um assalto, molequinho, vem que vem. Vim num beco, mano, eu sei. Os manos que nasceu pro mal e outros que nasceu pro bem. Aqui é periferia, becos e vielas. O crime é a sequela, a morte nos espera. Maluco se apavora na noite perigosa. Madrugada, olha, tudo tem sua hora. Viatura nova, gambé fazendo graça. Corre, moleque, vaza, pra não virar caça. Luzes, lágrimas, sufoco e agonia. Se der mole, não vai ver o sol nascer no outro dia. O tempo passa, mais um corpo decomposto no beco. Não conseguiu escapar, levou 2 tiros no peito. Mais um na cabeça só pra conferir. É violento sim, realidade tá aí. Ninguém viu, ninguém vê, ninguém ouve nada. O rap denuncia, é a voz da quebrada. Escuta quem quiser, acredita quem tem fé. Quem é malandro é, sobreviva se puder. Guindaste é a força, rimando para o bem. Os cana de Brasília não dá mole pra ninguém. Vi no beco, mano, viciado atrás de droga. Cidade ocidental, beco escuro, a noite é foda. Tem canalha no enquadro, pega o beco, sai voado. Levanta a mão pro céu se chegar do outro lado. Não foi dessa vez, pode crer, passou batido. Vida louca é assim mesmo, qualquer hora tá fudido. Não é isso que queremos pra você nem pra ninguém. Só que na lei do gueto, ideia vai, ideia vem. Vim num beco, mano, eu sei. Os polícia de Brasília não dá mole pra ninguém. Vim num beco, mano, eu sei. Uma cheveteira cabulosa, 400. Vim num beco, mano, eu sei. Pinado de um assalto, molequinho, vem que vem. Vim num beco, mano, eu sei. Os manos que nasceu pro mal e outros que nasceu pro bem. Eu vim no beco, eu vim no beco, eu vim no beco, eu vim no beco. Pinado de um assalto, molequinho, vem que vem. Eu vim no beco, vim no beco. Uma cheveteira cabulosa, 400. Eu vim no beco, vim no beco. Os caras de Brasília não dão mole pra ninguém. Eu vim no beco, eu vim no beco. Os manos que nasceu pro mal e outros que nasceu pro bem. Eu